Olha, tudo certo pra nossa maratona de série aqui na nave? Para seu governo, eu não sou a definição de eficiência em mais de 180 mil dicionários multissistema à toa. Lembrou das pipocas de sabores surtidos de Astúria? Claro. Das guloseimas geladas de Quibônia? Óbvio. Certo. E dos travesseiros de pluma de ganso plutônico ecologicamente colhidas e das mantas de Narcisa? Você com certeza não quer que eu responda, né? Ei, Holly, eu não tô aqui duvidando da sua palavra. Só quero me assegurar que tá tudo certo. Quem quiser que traga suas comidas. Eu quero mesmo reunir a turma aqui. É difícil estar todo mundo junto. Lembrou de chamar o Schnauzer, né? Chamei a última, o quarto, a Erechu, Júlio, Simeão e Diogo. Todos confirmaram. Mas sobre o Schnauzer, não tenho boas notícias. Melhor o senhor ouvir. Ô, gente, hoje não vai ser bom, não. Vai ser todo ruim hoje. O estômago tá que eu não aguento. Ai, meu Deus do céu, fui comer de arte num pirão de galinha. O rapaz, tô ruim, acho que eu vou tomar um buscopan. Se não me dar, vou parar no hospital. Ô, Jesus, ô, que dor da porra. Eita, rapaz, sem sorte, viu? Bom, quem perde é ele, né? Liga a Lotela e escolhe a série pra gente começar logo isso. É pra já. Estamos recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão inicial. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradores e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou o Ace Barros, o seu capitão, e hoje aqui comigo na cabine para comentarmos sobre séries, o senhor Erechu. Fala, Ace, toma aí, mais um podcast. E o piloto Júlio Barcelos. A galera ouvinte, Ace, Erechu, Oli. Obrigado, Júlio. Alguém aqui ainda lembra de mim? E claro, a gente não pode esquecer da presença ilustríssima da nossa Holly, a mais querida entre nós. Eu pisei aqui, e essa falsidade toda tem 2,7 kg. Todo mundo já riu, se divertiu, agora adianta o papo aí. Estamos aqui para falar hoje sobre séries. Estamos acompanhando algumas séries e queremos indicá-las para vocês. Então vamos direto ao que interessa. Senhor Júlio Barcelos, qual é a série que o senhor traz para nós hoje? Hoje eu vou indicar para vocês a série How I Met Your Mother. Essa série é uma série de comédia americana, ela tem, foi finalizada aí com 9 temporadas, tem uma média de 24 episódios. A série é baseada naquele formato também de sitcom, né? 20, 23 minutos, 25 minutos normalmente cada episódio, focado aí na vida do Ted Mosby. Aí vou pedir pra Holly dar aí pra gente a sinopse. Então vamos lá. Em 2030, o arquiteto Ted Mosby conta a história sobre como conheceu a mãe dos seus filhos. Ele volta no tempo para 2005, relembrando suas aventuras amorosas em Nova York e a busca pela mulher dos seus sonhos. Ao longo dos anos, Ted aproveita para falar a jornada dos seus amigos, o advogado Marshall, a professora Lily, a jornalista Robin e o mulherengo convicto Barney. Não sei quem preparou essa sinopse, mas ela é broxante. Júlio, fale mais da série, por favor. A série basicamente pega e fala o nome do título, né? Como conheci sua mãe. Então começa a contar a história do Ted Mosby contando como ele conheceu a mãe dos filhos dele para os filhos dele. Eu fui começar a assistir essa série, na verdade, por indicação para poder trabalhar o inglês, né? O pessoal fala que é bom para você poder treinar o inglês, pegar esse tipo de série de sitcom, 20 e poucos minutos, formato de comédia, assim, meio Friends, próprio Two and a Half Men, e aí eu resolvi pegar esse How I Met Your Mother, que o pessoal falava que era bem legal, né? Tem até uma briguinha aí quando vê o pessoal da internet entre Friends e How I Met Your Mother, qual das duas é melhor. Você sempre vê alguém, eles trocando farpas aí, o fandom das duas séries. Se a gente pega a história assim, como funciona, né? O Ted, ele começa a contar a história dele, ele vive no começo da série, ele tá vivendo com dois amigos dele, que é a Lily e o Marshall. Eles são amigos desde a época da faculdade, se conhecem. O Marshall e a Lily são namorados ali no momento, e eles vivem juntos ali. O Ted tá à procura da mulher da vida dele, né? Começa, logo no primeiro episódio também tem o Barney, que é amigo dos três, é um amigo de fora, que é um cara meio mulherengo assim, todo palhação, brincalhão. E logo no primeiro episódio, quando vai apresentar, o Ted, ele pega e conhece a Robin. Tava ali visitando, ele pega e se apaixona por ela ali naquele primeiro momento. Os dois têm um encontro, ele faz todo um charme pra poder conquistar ela, roubando a trombeta azul do restaurante que eles foram, porque ela falou que ela adorou aquela trombeta. Então ele rouba a trombeta pra poder levar pra ela e tentar fazer com que os dois ficassem juntos. Só que no momento que tava começando a rolar um clima assim, ele pega e acaba falando pra ela que ele ama ela. Quebra todo o clima ali na hora, ela fica... Ela já corta o barato dele, que fala, não, como assim? Você tá apressando muitas coisas, a gente acabou de se conhecer, como você me ama? Já dispensa ele, né? E a série... Depois ela começa a trabalhar essa relação entre os dois, que ele continua indo atrás da Robin, né? Porque ele gostou dela. Só que ela não chega a criar um relacionamento ali entre os dois. Eles acabam virando amigos e ela acaba se juntando ao grupo. Porque ela veio do Canadá, ela começou a trabalhar ali agora. E ela não conhece muita gente, né? Então ele acaba apresentando ela pro Barney, pro Marshall e pra Lily. E eles acabam virando um grupinho ali de amigos que estão sempre juntos. Basicamente assim, pra poder falar da história da série, é uma série bem cotidiana, né? Ela vai tratar ali do dia a dia de todos esses personagens, vai trabalhar principalmente ali, o personagem principal é o Ted, então ela foca bastante sempre no que acontece com ele, só que ao mesmo tempo eles trabalham bem, até por conta da longevidade aí da série, né? Tem 9 temporadas, eles conseguem trabalhar bem todos os outros personagens da mesma forma. Acaba pegando tanto a questão da personalidade, assim, o desenvolvimento de cada um a cada temporada, né? Eles vão melhorando, seja no serviço, pessoalmente, cada um vai tendo ali seus desafios, as suas provações, as dificuldades que eles vão passando juntos, e vai mostrando também a melhoria nesse ponto, né? Você tinha comentado do primeiro encontro da Robin e do Ted, ele acaba falando que ama ela, né? A clássica frase, eu te amo, logo no primeiro encontro. E enquanto eu tava dando uma lida, pesquisando sobre a série aqui pra pauta, porque eu só conhecia ela mesmo de nome e de fama, porque ela é bem famosa, eu acabei me deparando com a lista de trocentas coisas que aprendemos com a série. E uma das mais citadas era justamente essa, você nunca dizer eu te amo no primeiro encontro, porque parece que é o que cria a maior dificuldade pros dois, assim, darem certo, é logo de cara essa afirmação positiva dele, com uma certa gravidade, né, porque é uma coisa que todo mundo costuma levar a sério quando é dito, e ela já fica com o pé atrás com ele e tal. Isso me deu a impressão de gerar muita cena cômica, muita ida e volta do relacionamento dos dois. Tem isso mesmo, ou é só uma impressão away que eu tirei do nada aqui? Não, acaba gerando mesmo essa situação, até porque, por mais que ele falou isso, ele acabou, né, criando essa quebra aí do início do relacionamento deles, que acabou não tendo início de relacionamento exatamente por conta dessa frase, mas depois por conta da insistência dele ali, da proximidade que os dois têm depois, e também por conta dela incluir, adentrar no grupo, né, passar a fazer parte do grupo de amigos dele, tem essa questão do relacionamento deles irem e voltar, e avançar e regredir ali a todo momento, né? E você é engraçado que você fica o tempo todo que tem aquela dúvida, como eles ficam juntos, depois eles separam e depois voltam, enfim. Tem duas crianças. acaba gerando essa dúvida se realmente, porque além dela, o Ted se envolve com várias outras mulheres durante o seriado, né? E você fica naquela dúvida, caramba, será que é a mãe das crianças é a Robin mesmo? Será que vai ser outra mulher? Acaba também gerando essa curiosidade, né? Você fica curioso pra poder saber quem vai ser a mãe das crianças, se vai ser realmente a Robin ou se vai acabar sendo outra personagem, até porque acaba passando várias personagens icônicas aí durante as temporadas que vão chamando atenção e parecem ser candidatas, assim, a mãe das crianças, né? Só que eu fica sempre essa dúvida, né? Você nunca sabe quem que é. E eu já ouvi falar, como a série é bem antiga, né? Foi lançada em 2005. Eles têm... O pessoal hoje já não tá nem aí pra spoiler, né? Já sai falando tudo. Eu não sei quem vai ser a mãe das crianças. Até porque eu não terminei a série ainda. Eu terminei agora a quinta temporada. Ainda faltam 4 temporadas aí pra poder levar adiante. Mas eu já sei que vai ser uma pessoa que o pessoal não gostou muito. Que foi uma pessoa totalmente fora do que eles esperavam. Disseram que foi um ponto fraco da série, foi o final da última temporada, né, que desanima, mas eles falam que a série vale você acompanhar, não por conta desse ponto do final, né, acaba decepcionando porque o pessoal fala que é algo totalmente fora do que imaginava, só que ainda assim a trajetória ali, o foco que você vai levando da questão da comédia, da diversão e também do trabalho que eles têm com os personagens durante toda a série, eu acho que não desmerece, assim, só o final ser ruim. É uma discussão que tem aí com várias séries, principalmente com Lost, né, que o pessoal tem. Mas eu acho que você não deve deixar de ver uma série só porque falam que o final dela é ruim, né? Tem duas situações totalmente diferentes, que é o sinal ser ruim e a galera não ter gostado. Que tem gente que não sabe separar não gostar de ser ruim. Exatamente. Às vezes só é a expectativa dela que não foi atendida. Quando você começou a falar, eu achei que de início já ficava definido que a Robin era a mãe das crianças. Mas pelo que você contou aí agora, não. Tem idas e vindas, pode ser ela, pode ser outras que aparecem ao longo da série e se relacionam com o Ted. E então você fica curioso, você vai ter um ou outro que você vai simpatizar mais, você vai começar a torcer, você deve formar um ou outro chip aí no meio da série. Eu acho que só acrescenta isso de te deixar mais curioso. Agora, quanto ao final, é igual o Ace comentou, você pode não ter gostado do resultado ali, mas pode ser que eles tinham aquilo já pensado desde o início, e não sei, depende muito de quem são os personagens, de como isso é trabalhado, pra chegar no final e você ficar satisfeito ou não com a série. É, algo que realmente tem esse ponto aí, você não deve se levar por conta disso, né? A parte da Robin, realmente, conforme você vai vendo ali a primeira temporada, você pensa que pode ser ela, só que tem 9 temporadas para eles poderem trabalhar em apenas essa questão de quem que, como ele conheceu a mãe dela, das crianças, né? E aí você pensa, caramba, mas eles vão entregar logo na primeira temporada quem que é a pessoa? Você fica, você gera essa dúvida, entendeu? Por isso que você acaba pensando que pode não ser ela. É algo que vem na minha cabeça por conta disso, entendeu? Mais imprevisíveis como são essas séries aí, não dá pra duvidar de muita coisa. Fica a cargo de quem tá assistindo aí poder tomar suas conclusões. Mas, assim, eu ia... Queria comentar que a série, o que eu acho que é o ponto principal da série é que, assim, é uma série que você consegue assistir a um episódio, dois aí, três tranquilo durante o seu dia, né? Vai parar pra poder jantar, você consegue parar 20 minutinhos, esse é o lado bom de ser esse formato de sitcom, né? Você não perde muito tempo ali pra poder ver um episódio, você consegue encaixar os episódios aí durante sua rotina sem nenhum problema. Ela não é uma série... Ela não é uma série que, assim, funciona você assistindo os episódios sozinho, em separado, né? Como ela tem uma certa... A ordem dos fatores ali, de quem o Ted conheceu, todas as mudanças que envolvem ele durante as temporadas e também muitas referências, a série trabalha muitas referências a episódios anteriores. Então, o mais divertido, você consegue aproveitar melhor a série se você pegar e assistir ela em ordem cronológica. Não é que nem Big Bang Theory, que o pessoal fala que você pega algum episódio solto ali passando na TV, você consegue assistir, se divertir ali, aproveitar ele. Você pode até achar engraçado algum episódio solto de How I Met Your Mother, só que você vai achar bem mais engraçado se você pegar e acompanhar na ordem cronológica, porque eles trabalham muito isso, os fatores da personalidade tanto da personalidade dos personagens, quanto também desse ponto que eu falei de referências, né? Às vezes é um fato que apareceu num episódio Y, eles vão trabalhar novamente no episódio X lá na frente e acaba gerando uma situação bem mais cômica por por eles terem feito isso. E além do ponto da comédia, assim, que vai poder descontrair, animar seu dia, tudo, eu acho legal que ela foge da comédia pastelão que tem aí normalmente, ela fica num negócio mais... Além da comédia, tem uma coisa mais séria ali no meio, entendeu? Tem um pouco de profundidade no trabalho que eles têm pelos personagens mesmo. Eles trabalham bastante, assim, a evolução das pessoas, elas, os erros que acontecem, tanto com o Ted quanto com os amigos dele, acabam, você vê, assim, os personagens crescerem, evoluírem, mudarem as atitudes deles. O Barney mesmo, que você conhece ele no início da série, você vê, um mulherengo, o cara não tá nem aí pro... Ele vive brigando, assim, com o Marshall pra poder definir quem que é o melhor... Falando que ele é o melhor amigo do Ted, o Marshall fala que não, que ele conhece o Ted há mais tempo, ele é o melhor amigo. Só que você... Quando é no começo, assim, você pega e olha a relação deles, você fala, o Barney não é tão assim, apegado a eles como o Marshall é. Só que conforme vai passando, eles vão trabalhando o personagem, você pega e vê que é só fachada, assim, no fundo daquela fachada de homem macho, todo fresco que ele tem, ele se importa bastante com os amigos e acaba tomando até atitudes que você esperaria de todo mundo, menos dele ali, pra poder, em prol da amizade deles, né? A amizade também é trabalhada bastante durante a série toda. Até por conta tem vários acontecimentos que acabam complicando a amizade, tudo. Eles têm brigas, e, enfim, isso também é bem trabalhado. É isso que é legal. Não é uma série que fica focada só no, como o Ted conheceu a mulher dele. Tem vários outros aspectos que são trabalhados e acabam gerando aí um apego maior com os personagens e também uma curiosidade maior de você saber como cada um deles vai terminar, né? Sim, sim. Mas é isso. Um sitcom bem feito tem que trabalhar a comédia situacional mesmo. É daí que vem o sitcom, né? As situações do dia a dia, trabalhar comédia em cima disso e evoluir os personagens com o passar do tempo. Saber trabalhar toda essa gama de coisas ao redor, não só da piada, mas do dia a dia da coisa. E aí faz parte do dia a dia viver todo tipo de situações possíveis, extrair coisas boas, coisas ruins e tentar aprender com elas. É bom que a série traga isso também, mas eu sei que a minha conclusão ainda é que este senhor Ted é o pior contador de histórias possível. Ele leva 9 temporadas contando a mesma história para essas crianças, pelo amor de Deus. Você pode levar em consideração que ele tem um nível de detalhe bem grande pra poder contar essa história, né? Por isso que eu tô dizendo que ele é o pior contador de história possível, ele não tem foco. Você pode interpretar que ele é muito bom também, porque pra manter as crianças sentadas esse tempo todo, enquanto ele conta essa história longuíssima, cheia de detalhes e de idas e vindas, ele tem que ser muito bom de prosa, de papo ali, pra manter a atenção dessas crianças presa na história, né? Eu sou o pai, meu filho. O filho tem que ficar sentado no sofá, querendo ou não. É só isso, Alexio. Você não precisa ser bom, não. O pior é que a impressão que passa é realmente essa, porque quando começa, assim, todo... Normalmente no início dos episódios é que são mostrados os dois filhos dele, né? Ele pega e sempre inicia o episódio falando, crianças, vocês têm que aprender que se acontecer tal coisa, ele sempre começa falando com eles, né, cada episódio. Tem alguns que eles aparecem, tem alguns que não, mas você repara na expressão deles que eles estão meio, assim, até entediados de ficar ouvindo aquela história. E de vez em quando eles aparecem no meio dos episódios também, quando acontece alguma coisa muito absurda, daí corta a cena e para pra expressão deles, assim, pra poder mostrar a reação, né? É engraçado também, já eram uns momentos de comédia. É por isso que eu tava falando, não tem como ele ser um bom contador de história, porque um bom contador de história, as crianças viriam até ele pra ele contar a história. Se ele que tem que ir fazer as crianças sentar pra contar a história, ele que é um mau contador. Eu tava imaginando ele como a Sherazade, né? Aí ele vai contar essa história de 1001 noites aí, pessoas, crianças vão ficar curiosas aí o tempo inteiro pra saber, e aí, mas então, pelo visto, não é o caso, né? Ele não tem uma história de fantasia, Alexio. Não sou a Sherazade teve. Quem é que quer parar pra ouvir anos da vida do próprio pai sendo contado, sentado no sofá pacientemente? Ninguém, pelo amor de Deus. Ainda mais sendo jovem, sendo criança. Criança quer sair, quer pegar seu videogame, quer fazer suas coisas, quer ter... Que saco que tem nenhum papai isso. Ficar sentado ouvindo uma história de 9 anos, né? Não 9 anos, né? 9 temporadas, né? De uma vez só ainda. Senhor navegador Airechu, o senhor irá nos trazer hoje uma série, pelo que eu pude perceber, que ainda está sendo encaminhada. Sobre qual série o senhor irá falar conosco hoje? Eu vou recomendar a American Gods, que é baseada no livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman. A Holly pode trazer para nós a sinopse? Posso, mas vocês todos estão esquecendo dos bons modos nesse programa de hoje, né? A sinopse é a seguinte: o drama é centrado em uma guerra entre os velhos e os novos deuses. Os seres bíblicos e mitológicos estão perdendo cada vez mais fiéis para novos deuses que refletem o amor da sociedade por dinheiro, tecnologia, celebridades e drogas. Shadow Moon é um ex-vigarista que agora serve como segurança e companheiro de viagem para o Sr. Wednesday, um homem fraudulento que é, na verdade, um dos velhos deuses, e está na Terra em uma missão: reunir forças para lutar contra as novas entidades. Então, como a Holly disse na sinopse aí, a série é focada no Shadow Moon, que é esse ex-presidiário, porque ele acabou de sair da cadeia, ele era uma espécie de trambiqueiro e tal, e ele foi condenado, ele cumpriu a pena dele, mas ele acabou saindo um pouco antes, porque ele recebeu a notícia que a esposa dele havia morrido num acidente automobilístico, e é permitido ele sair antes para ele poder participar do funeral dela, né? Uma ocasião importante. Então ele conseguiu essa autorização especial aí. Mas isso que é uma boa notícia e uma má notícia ao mesmo tempo, acaba sendo um pouco mais complicado pra ele, porque ele já tinha a passagem comprada de ida lá pra cidade dele, e ele tenta remarcar o voo e não consegue. Ele acaba se envolvendo nas dificuldades aí logísticas por causa disso, e enquanto ele tá lá no aeroporto tentando conseguir remarcar a data da viagem dele, ele acaba encontrando com o Sr. Wednesday, que acaba fazendo pra ele um convite pra trabalhar pra ele. Eu preciso que você trabalhe pra mim, você é forte e tal, tem um porte físico ideal, e eu preciso de um guarda-costas. Você poderia ser meu guarda-costas. O Shadow acaba recusando essa proposta. Não, eu já tenho uma proposta de emprego. Eu preciso enterrar a minha esposa, e eu já tenho uma proposta de emprego na academia do meu amigo. E aí, conforme a série vai se desenvolvendo, ele tentando chegar na cidade onde que está acontecendo o velório da Laura Moon, que é a esposa dele, ele acaba descobrindo também que esse amigo dele morreu, e ele não tem mais a academia onde ele ia trabalhar. E o Shadow acaba ficando arrasado. Ele tá livre, mas ele não tem mais para onde ir, não tem esposa, não tem um emprego, ele tá totalmente perdido. Mas ele acaba se reencontrando de novo com o Sr. Wednesday, e ele reforça o convite para ele trabalhar com ele, e ele, sem ter muito o que fazer, acaba resolvendo fazer uma aposta lá de cara ou coroa, e acaba perdendo, e por ele ter perdido, ele aceita o emprego com o Wednesday. E a série começa a ganhar outros contornos quando você descobre que o Sr. Wednesday não é um senhor comum, ele é uma espécie de personificação de um deus. O nome dele já dá uma dica: é quarta-feira, e faz referência a Odin, o deus da mitologia nórdica, que nomeia esse dia da semana no inglês. O Wednesday acaba contando pra ele que ele tá envolvido numa guerra com os deuses modernos. Os deuses antigos estão tá indo atrás desses deuses antigos pra participar de uma guerra com os deuses modernos, que vem ganhando poder ano após ano, deixando os deuses mais antigos, esses deuses das mitologias, deuses bíblicos de outras culturas que por acaso estão lá nos Estados Unidos também, eles têm a presença deles lá, estão deixando eles enfraquecidos, assim, sem devotos, sem fiéis, porque os deuses nesse universo, eles se alimentam da fé e da crença das pessoas, dos sacrifícios que as pessoas fazem em nome daqueles deuses, talvez de forma direta, expressando o nome ou a intenção na figura daquele deus, ou de forma indireta, por um sacrifício, por uma dedicação de um tempo a alguma coisa imaterial ou abstrata ali, e essa coisa imaterial ou abstrata, através da crença de muitas pessoas, acaba ganhando poder e sendo personificada numa figura. Há esse conflito entre os deuses antigos e os deuses modernos. Os deuses modernos veem os antigos como seres ultrapassados, que não tem mais lugar no mundo. E o Sr. Wednesday, nessa aí, ele tá reunindo um time pra literalmente ir pra guerra contra esses outros deuses. Muitas dessas coisas ficam subentendidas, mas eu tenho um bom background disso que acontece na série, por causa da leitura do romance do Neil Gaiman. Eu li não tem muito tempo, então eu já conheço muito desse pano de fundo. assunto. Mas a série, ela não tem muita pressa em te contar esses detalhes. Ela vai revelando eles aos poucos. E conforme ela vai passando os episódios, você vai sendo contextualizado nessa situação toda entre os antigos. Esse conflito vai sendo desenvolvido aos poucos, ao passo que você vai acompanhando a jornada do Shadow ao lado do Wednesday, que é a trama principal ali. E vão sendo somados também outros deuses, outras figuras mitológicas ao longo da série ali, que interagem com eles ou não, que acabam aparecendo em partes espaçadas das séries, que mostram uma cena de um deus em um momento no passado, ou até mesmo no presente, mas em outra localidade, e esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso acaba tornando a série bem rica, bem repleta de referências mitológicas. É um prato cheio para quem gosta de mitologia, quer se aprofundar um pouco mais. Ela acaba te apresentando muita coisa nesse sentido. E tem também a trama principal, que você quer saber como o Wednesday vai reunir esse time de deuses, como será essa luta lá no final, essa grande guerra que é prometida ao longo dos primeiros capítulos ali da série, e você fica curioso com isso. Tá, você falou que leu o livro, e eu também fiz essa leitura do livro algum tempo atrás, mas ainda não comecei a assistir a série. Mas você falou aí sobre cenas com outros núcleos, outras coisas mostrando cenas de passado, cenas de outros deuses em outros locais, que não sendo junto com o Shadow e o Wednesday. A minha questão é, a série trabalha com vários pontos, vários núcleos, diferente do livro, porque o livro costuma a trabalhar de forma quase que um único núcleo ali ao redor de Shadow, e se Shadow não está presente, a gente não vê o que acontece. A série trabalha de uma forma mais ampla, então isso, deixa o universo mais vasto, não só Shadow é o centro do universo. Ela deixa esse universo mais vasto. Essas inserções que eu comentei, elas têm no livro também, mas elas são, você pode ler elas à parte, são tipo como uns contos ali entre a narrativa principal. E no livro isso acabava incomodando um pouco, porque você estava acompanhando a trama, aí ele mudava o cenário, mudava os personagens, você tinha que se habituar a uma nova coisa que ele estava te apresentando ali do zero, com esses deuses aí. Apesar de ter a proposta ali, que é acrescentar mais aí, você vê outros deuses, vê como é a relação deles com os fiéis, vê como é a questão do ganho de poder através da fé e da perda também, que você vê deuses ascendendo e deuses decaindo ali ao longo da história dos Estados Unidos, mas a série ela foca em outros núcleos além desses aí. Fica um pouco dividido, assim que você é apresentado a um deus diferente, igual logo no primeiro episódio, é mostrada a chegada de Odin na América. O primeiro grupo viking que chega e desembarca na costa americana, encontra a terra árida, hostil, nem um vento tem pra levar eles de volta pelo mar pra terra deles, né? Então eles acabam tendo que apelar ao deus que eles conhecem, que é o Odin, e acabam fazendo sacrifício. Após uma longa série de sacrifícios ali, Odin acaba escutando o pedido deles ali, a súplica deles, e acaba atendendo, eles são levados de volta pra terra deles. Mas como eles já tinham pisado nesse solo ali, Odin meio que já estava presente ali desde esse início. Logo depois vem a colonização dos Estados Unidos e tal, o deus tá ali, ele continua presente na sociedade ainda hoje ali, atuando. Claro que não com o mesmo poder que ele tinha antigamente, e a série, esses pontos servem pra te apresentar esses pequenos detalhes aí, que você vai construindo todo esse pano de fundo grandioso ali, em volta da trama principal, que tá sendo conduzida pelo Shadow e pelo Wednesday. Uhum. E como é que ficaram os personagens na série? Porque no livro a gente tem o Shadow como protagonista ali, em nosso ponto de vista da coisa, que tá descobrindo tudo e aquela coisa e tal, mas o Shadow, às vezes, na minha concepção, ele era um personagem muito chato, por ele ser parado. Ele, na série, ele continua sendo esse cara chato, ele tem um pouco mais de vivacidade, ou é porque a série ainda tá no início e não teve espaço pra ser trabalhado melhor essa questão? Como é que você tá vendo isso? Eu tô vendo o Shadow como bem fiel ao livro. Ele não é tão proativo, ele não é aquele tipo de protagonista heróico que vai resolver as coisas por conta própria, e até porque também ele fica um pouco perdido com esse novo mundo que é apresentado a ele. Ele lá na prisão é dado a entender que ele não tinha muita crença em algo além, e de repente ele tá envolvido com uma trama com vários deuses, com coisas estranhas que ele nunca viu acontecendo antes, com sonhos perturbando a mente dele. Dado momento ele reencontra com a esposa dele, que havia morrido, mas ela começa a persegui-lo de novo. Ela, como assim, ela tá viva? Ela morreu ou não morreu? Ela tá viva, eu enterrei ela, mas ela tá aqui. Então são coisas estranhas que acontecem com ele, e ele fica um pouco perplexo com aquelas coisas ali. Então dá pra você entender um pouco a falta de reação dele diante dessas coisas. Ele não é um mundo novo, um mundo que ele não compreende, e a gente como telespectador, se a gente não conhece esse pano de fundo, ele seria os nossos olhos ali. Então a gente também vai ser apresentado a esse novo novo mundo, esse mundo fantástico que muitas vezes a gente não se dá conta de que ele existe. Mas no livro também eu também tive a mesma impressão do Shadow. Eu achei ele muito parado, achei que ele não convencia ali como protagonista. Eu gostava mais das ações do Sr. Wednesday mesmo no livro e dos outros coadjuvantes todos. Tanto que a personagem mais bem construída no livro pra mim foi a namorada dele, a Laura Moon. Na série também ela tá sendo muito bem trabalhada, inclusive ela teve um episódio totalmente dedicado a ela, uma coisa que não acontece no livro. No livro a gente só sabe dela através do Shadow, e na série não, ela mostrou a vida dela através do ponto de vista dela ali, desde de como ela conheceu o Shadow até o momento em que eles se reencontraram naquela coisa de após a morte ali, aquele momento tenso de após a morte. Então a série tá trabalhando melhor alguns pontos do livro, enriquecendo outros. Eu vi algumas mudanças em relação ao enredo assim, mas segue fiel, na maior parte do tempo ela tenta ser fiel ao livro assim, e as mudanças que estão ocorrendo no roteiro são, eu tenho visto como positivas e pra melhor. A questão assim do clima dos episódios, como é a classificação? É um suspense? Ela é uma série de fantasia urbana, essencialmente de drama, e o clima dela é adulto, não é uma série de comédia nem é uma série com classificação livre, não. Ela é um clima, o clima dele é adulto, tem violência exacerbada, tem drogas, tem sexo, tem muita cena de nudez, então ela é uma série para um público mais adulto. O livro também, ele já tem essa carga adulta nele, não é uma fantasia juvenil ou infanto-juvenil, ela é para um público adulto mesmo, assim. O pessoal compara muito com Sandman, que é um trabalho anterior do Gaiman, com a mesma pegada, ele acabou reciclando algumas ideias de Sandman também. Então, se a pessoa conhece Sandman, ela vai reconhecer muitos elementos também de deuses americanos, e eles estão presentes na série também. Eu tinha comentado da questão da série não entregar muita informação de cara. Ela te apresenta alguns fatos ali e você precisa de um tempo para digerir. Se você tiver uma curiosidade maior, se você puder pesquisar um pouco mais sobre os deuses, sobre aqueles conceitos ali, você vai descobrir muita coisa ali. Você vai ver as referências na série ali, mas talvez você não vai entender por que que esses vikings estão furando o olho com espada quente. E você vai ver que aquilo é um ritual em honra a Odin, porque na mitologia nórdica, Odin acaba sacrificando um dos olhos dele para poder obter a sabedoria lá de um deus do panteão deles lá. Ele acaba tendo que perder um olho para poder alcançar a sabedoria, ver além do que os outros deuses do panteão nórdico veem. Então, aquilo não tá gratuito ali, não é uma violência gratuita na série. Tem um motivo daquilo tá ali. Então, cada pequeno detalhe da série, assim, ele tem um motivo para estar ali. Você pode se sentir um pouco perdido, porque são muitos e tal, mas se tiver paciência para esmiuçar isso aí, você vai encontrar muita coisa interessante sobre mitologia, sobre esses diversos panteões que a série aborda, sobre a própria cultura norte-americana também, que é uma coisa bastante forte tanto no livro quanto na série, porque os Estados Unidos é um país enorme, de dimensões continentais, construído principalmente por imigrantes, gente vinda de tudo enquanto é parte do mundo. Então, cada uma dessas culturas já existentes trouxe as suas próprias crenças, a sua própria cultura pra lá, levou isso tudo pra lá. E naquele caldeirão cultural ali, os deuses que foram levados juntos também, eles tiveram que aprender a conviver com outros deuses, outros panteões na nova terra. Então acaba sendo interessante você ver essa dinâmica também entre os diversos panteões. Tem deuses egípcios, tem deuses escandinavos, tem deuses irlandeses. Todos eles acabam tendo que conviver nessa nova terra que é os Estados Unidos. Se você for atrás dessas referências assim, você vai ficar deliciado com o que a série apresenta. Como eu disse, ela não explica tudo, mas as informações estão ali o tempo inteiro. Se você quiser pesquisar ou for muito atento a esses detalhes assim, você vai ficar muito gratificado com o que a série apresenta e aborda ali. Eu posso falar mais pela questão do livro, e eu sei que muitos dos conceitos que o Gaiman apresentou no livro, alguns realmente reaproveitados de outro trabalho dele com Sandman, e alguns outros até extraídos de outras fontes, mas essa pegada do livro, essa parte principalmente, é a que mais me marcou, que eu mais achei muito bacana. Eu não me apeguei muito à questão do protagonista, principalmente a mulher dele também, que foi outro personagem que eu odiei. Tipo, se não tivesse os dois, o livro pra mim era melhor até. Atrapalhou totalmente a minha experiência. Mas o resto, você fica curioso pra saber essa relação entre as culturas, como você mesmo falou, Erichu. Você quer saber por que esse deus egípcio e esse deus nórdico se tornaram aliados aqui nessa guerra, que faz os deuses antigos temerem tanto a ascensão dos deuses novos. Será que eles serão exterminados? O que será preciso fazer para eles subirem novamente nessa grau de importância? Até onde vai o limite das coisas? O que é que eles estão dispostos a fazer? Eu achei todas essas essas ideias muito, muito bem trabalhadas, e espero que a série consiga inserir isso e mostrar para um grande público o que Deus Americanos tem de melhor para mostrar. Quanto ao Shadow e a Laura, eu, no livro, assim, ao final, eu entendi qual seria o propósito de ter os dois ali e tal, e de ser aquela confusão que acaba tendo entre os dois. É, na série também tá tendo um pouco disso, até onde eu vi. Eu tô no capítulo, no episódio 5, e já teve um pouco disso também. Então já meio que tô antevendo o que vai acontecer lá no final, e acho que a série vai deixar isso mais bem polido ali no roteiro principal. Mas sim, eu não achei que no livro não deixou explicado e não deu pra entender, não. É só questão de que eu não gostei deles. É, não tem a ver com o que os personagens fazem a trama andar e tudo mais. É pra mim, eu desgostei muito da leitura por conta deles. Os capítulos que era envolvendo eles, as partes que eram envolvendo eles, eram maçantes pra mim. Não tô dizendo que atrapalhar a obra em si, que o Gaiman não soube trabalhar. Eu não gostei da relação. Só tô deixando claro a minha opinião quanto a essa parte mesmo. Entendi. É, a parte técnica da série também tá muito boa. É, ela faz uso de diversos efeitos especiais, com computação gráfica, animação. Teve uma cena de animação espetacular, assim, no início de um dos episódios. É coisa de encher os olhos mesmo. A trilha sonora também, ela é muito bem trabalhada. Em alguns momentos ela te causa aquele estranhamento, contribui para criar aquela atmosfera de irreal, de fantástico, e mesclado à própria realidade. Você não sabe onde um começa e onde outro termina. E ela tem algumas músicas originais feitas especialmente para a série, também são muito boas, algumas com a pegada de blues, outras com uma pegada de pop rock e tal. É, foi divulgada a playlist há poucos dias, eu ouvi ela toda e fiquei maravilhado com a playlist. Na série também as músicas são muito bem encaixadas. A estimativa é de que tenha de 3 a 5 temporadas. É, essa primeira, ela é comentado que ela vai trabalhar um terço da primeira parte do livro. As outras duas terças partes serão trabalhadas ou em mais duas temporadas, já tem a segunda confirmada, e pode ser estendido em até 5. O próprio Neil Gaiman já está trabalhando na continuação de Deuses Americanos há um tempo, e alguns dos conceitos dessa continuação também podem ser aproveitados na série. Ele é produtor executivo, e então também ele está dando alguns palpites, e é provável que entrem coisas que não estão no romance, no seriado também, principalmente nas temporadas seguintes. Então, se você leu o livro e gostou, você vai adorar a série. Se você leu o livro e não gostou tanto, talvez o reforço visual da série ali te ajude a compreender melhor a história e ver ela de uma outra forma também. E também por ter tido esse trabalho posterior, e teve como eles corrigirem algumas coisas que no livro não foi tão trabalhado assim. E se você não conhece o Neil Gaiman ainda, esse romance dele é tido como um dos mais importantes para a carreira dele, e então, se você quiser ter uma ideia, um aperitivo das coisas que ele escreve, do tipo de coisa que ele constrói, do tipo de referência que ele trabalha, o seriado é uma boa porta de entrada também para esse universo do Neil Gaiman, assim. Eu recomendo a série por esses motivos aí. Capitão, e você? Só vai ficar fazendo pergunta para os outros, se metendo na indicação. Qual a série que você vai indicar? Bom, Holly, eu trouxe a série aqui para falar. Uma série também, como o Arishu, que ela está ainda em transmissão. Quer dizer, eu vou explicar melhor esse fato, mas ela está chegando em seu final aqui na transmissão da Netflix brasileira, mas ela já se encerrou a temporada lá fora. Eu vou falar sobre Designated Survivor. E eu gostaria que você, Holly, trouxesse para nós a sinopse desta série. Ah, gostaria, é? Tá bom. Vamos dar uma utilidade para Holly. Entendi o recado. O presidente dos Estados Unidos é vitimado durante um ataque à bomba durante o discurso do Estado da União, no Capitólio, e todos os outros membros do governo que estavam presentes morrem também. Tom Kirkman, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, funcionário público de mais alto escalão ainda vivo, vira presidente do dia para a noite. Uma conspiração parece se desvelar ao seu redor e ele precisa proteger sua família enquanto descobre o que está acontecendo. Essa é a sinopse da nova série do Jack Bauer. Muito obrigado, Holly. Por nada. Pelo jeito, a educação voltou, pelo visto. Como Holly acabou de falar, Designated Survivor é uma série política. americana, mas ela não se trata de uma série somente de política. Ela é encaixada no drama e no suspense, mas eu acho que não seria um suspense qualquer. Ela é uma série conspiratória também. Designated Survivor conta a história deste sobrevivente designado, que é um cargo do governo americano, que mais pra frente eu peço até pra Holly explicar o que é o Designated Survivor, que nesta série é o Sr. Tom Kirman, que era o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que era funcionário do escalão lá, como a Holly falou, e ele é escolhido como sobrevivente designado para que, durante o discurso do presidente dos Estados Unidos, no Estado de União, que dá início ao mandato, praticamente, do presidente eleito, ele é escolhido para ficar à parte, para manter a política viva, caso algo aconteça, com os outros representantes do governo. Só que, tragicamente, o Capitólio, onde estavam o presidente, os seus principais secretários, estavam os senadores, todos os deputados, praticamente, reunidos naquele lugar, ali, no Capitólio, tudo vai aos ares quando é aquilo explodido, e Tom Kirkman é obrigado a ver tudo aquilo pela sua janela quando acontece a explosão. A grande questão da série é que Tom Kirkman, ele estava para sair do governo, na verdade. Ele seria demitido, ele estava assim, ele não estava, as ideias de Tom não estavam batendo muito bem com as ideias do presidente, que tinha acabado de se reeleger, ou seja, era o segundo mandato daquele presidente. Tom já tinha trabalhado durante todo o mandato como secretário, tinha planos para continuar o seu trabalho, só que eles acabaram se desentendendo porque as suas ideias já não estavam batendo muito bem. Tom é um político de terceira via, se a gente pode dizer assim. Ele não é um democrata, ele também não é um republicano. Ele é um político independente. Então, ele levava suas ideias sem se importar com essa questão. Então, tinha aquele conflito de ideia entre ele e o presidente. E ele seria demitido naquela manhã. Ele chegou a ser afastado como, a gente vai publicar a sua demissão. Só que como ele é escolhido o sobrevivente designado, e a Holly vai poder explicar agora o que é o sobrevivente designado, ele é posto em um local seguro junto com seus seguranças. Holly, por favor, explique pra gente o que é o sobrevivente designado, de onde vem essa história. Vamos à aula de geopolítica e história com a professora Holly. Nos Estados Unidos, um sobrevivente designado é um membro do gabinete dos Estados Unidos indicado para ficar em um local fisicamente distante, seguro e secreto quando o presidente e outros líderes do país estão reunidos num mesmo local, como durante discursos sobre o Estado da União e cerimônias de posse presidencial. Isso é feito para manter a continuidade do governo no caso de um evento catastrófico que mate muitos oficiais na linha de sucessão presidencial. Na ocorrência de um evento no qual morram tanto o presidente quanto o vice-presidente, o oficial sobrevivente de mais alto posto na linha, possivelmente o sobrevivente designado, se tornaria o presidente em exercício dos Estados Unidos segundo a lei de sucessão presidencial. A prática de nomear um sobrevivente designado originou-se durante a Guerra Fria em meio ao medo de um ataque nuclear. Somente membros do gabinete que sejam elegíveis para suceder à presidência, isto é, cidadãos naturais acima de 35 anos, são escolhidos como sobreviventes designados. Por exemplo, a secretária de Estado Madeleine Albright não era cidadã natural, tendo imigrado aos Estados Unidos com 9 anos vinda da Tchecoslováquia e, portanto, foi preterida na linha oficial de sucessão à presidência. O sobrevivente designado recebe segurança e transporte de nível presidencial durante o evento. Um auxiliar carrega nuclear Fallout-Ball, pasta com instruções para um ataque nuclear, consigo. Contudo, ele não recebe instruções sobre o que fazer no caso de outros sucessores à presidência sejam mortos. No discurso do Estado da União de 2010, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano Shaun Donovan foi o sobrevivente designado. A secretária de Estado Hillary Clinton também estava ausente do discurso. Porém, regras do serviço secreto preveniam que Clinton fosse nomeada sobrevivente designada, já que era de conhecimento público que ela estava em uma conferência em Londres durante o evento. Se uma calamidade acontecesse em Washington, Clinton, e não Donovan, se tornaria presidente em exercício, já que o cargo dela é mais alto na linha de sucessão. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. É isso aí que a Holly acabou de explicar, é o sobrevivente designado. Uma pessoa de dentro do governo, um membro do gabinete da presidência, não necessariamente uma pessoa mais importante como o primeiro secretário, aquele cara ali, braço direito do presidente, mas pode ser um secretário menor, porque atualmente é mais uma questão figurativa de ter aquele negócio, aquele sobrevivente designado para manter aquele plano que foi estabelecido lá atrás durante a Guerra Fria. É só para manter aquela questão viva e só para todo cidadão americano saber que se algo ruim for acontecer, estará mantida a sucessão presidencial e o governo não irá se desestabilizar. Só que, como a gente já falou, eu já falei aqui, e Holly falou durante a sinopse, é justamente o que acontece. E Tom, que era alguém que já estava sendo para ser afastado do governo, é posto para assumir o cargo de maior importância mundial, que a gente pode dizer assim. E ele vai ter diversos desafios para assumir o governo, para ser aceito pela população, para ser aceito entre os outros políticos. Ele vai descobrir que sobreviveu dois deputados. Primeiro, a deputada Stratton, que ela foi escolhida a sobrevivente designada dos deputados, e ela não estava lá. E vai ser descoberto que uma única pessoa, uma única vida, o deputado Peter McLeish, sobreviveu à explosão. Ele estava no Capitólio, ele é o único vivo achado entre os escombros. E aí ele vai ter que ter aceitação, assim, só tem a gente de importante governo ainda sobrevivendo. A gente vai ter que negociar entre a gente. Só que aí a gente vai ver um outro núcleo se desenvolvendo na investigação da coisa. A gente tem uma detetive do FBI que ela perdeu alguém neste atentado, que é a agente Hannah Wells, e ela passa a investigar primeiro por conta própria, e a cada pista que ela vai encontrando sobre aquela explosão, e ela que junto com o FBI identifica primeiro o explosivo utilizado, foi um explosivo militar, viu que aquela coisa foi um atentado planejado, é atribuído um grupo extremista do Oriente Médio assume aquele atentado, e ela desconfia que essa não seja toda a verdade. E enquanto Kirkman tem que lidar com todas as questões governamentais, toda a aceitação do público, a imprensa em cima, eu tenho que escolher o novo gabinete, eu tenho que convocar novas eleições, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo como interino e depois aceitando o papel de presidente, Hannah Wells puxar um núcleo à parte com a investigação daquele caso e levar a gente para descobrir que existe uma intriga muito maior por trás de tudo isso. Será que foi aquele grupo extremista realmente que fez aquilo? Tem gente do governo envolvido com ataque ao governo americano? Quem tá tramando o quê? A gente vai, a cada episódio novo, trabalhando esses dois núcleos, essas duas questões. Não é somente o drama de um cara que era um pacífico secretário de habitação, que ia ser demitido, chegar e ter que assumir o peso de controlar a maior nação nas costas. A gente vai ter essa parte policial, a investigação, a gente vai ser sempre isso. E não é que elas vão ficar para sempre separados. Em determinado momento da série, esses dois núcleos vão se encontrar e essas questões vai ser muito importante pro andamento da série. O presidente vai, como ele vai lidar sabendo que aquilo foi um atentado e aquilo pode ter outras pessoas conspirando? Será que esse pessoal que sobreviveu, ele sobreviveu porque ele está envolvido ou por sorte? E a gente vai tendo estas outras questões para ser trabalhada também na série. Eu vi aqui que você colocou, acho que foi você, né? Colocou o link da matéria do Globo. Foi você? Então, eu vi que deu uma olhada lá no link que vocês colocaram na pauta de que a série tá incomodando a Casa Branca, porque eles falam que o enredo tem a intenção de depreciar o Trump. Você acha que, assim, dentro do que você já viu da série, é algo que, tipo, deixa... Ele deprecia em que sentido? Tipo, tá mostrando... Tá deixando a entender que o governo americano é frágil? Ou que o presidente não... Seguinte, a questão não é que ele deprecia a Casa Branca. Se a matéria acabou usando essa palavra, eu acho que a pessoa tá um pouco equivocada. Porque a série está incomodando um pouco Trump, porque a série critica alguns posicionamentos do estilo de governo americano, não necessariamente apenas o Trump. São algumas questões que acabam sendo polêmica porque Trump está tocando em alguns tipos de política e a série fala de uma política mais humanista, porque o estilo do presidente interpretado pelo Jack Bauer aqui, pelo Keith Sutherland, ele é uma pessoa mais humanitária. Ele quer fazer algumas questões para o povo, ele quer pensar no desarmamento, ele quer pensar em em certas questões que são polêmicas dentro dos Estados Unidos. Trump, a gente já percebe, tanta notícia que a gente sabe, ele é cabeça quente, ele é todo irritadinho, ele tá se irritando como se a crítica fosse diretamente a ele, e não só ao estilo de governo, tanto de republicanos quanto de democratas. Os dois partidos são mostrados tendo interesses pessoais muito fortes. A gente vai ter gente de um defendendo um tipo de política, gente de outro defendendo outra coisa, o presidente tendo que parar para pedir o entendimento de uma parte, de outra. Aí a gente vai ter, em episódios mais para frente, tocar em questões sobre justamente quando é descoberto que os supostos terroristas foram os responsáveis pela destruição maior dos símbolos de governo americano. Os imigrantes são rechaçados, o pessoal começa a ter aquele problema, tipo, as comunidades islâmicas começam a ser maltratadas. Tem um Estado que começa a, tipo, juntar todos os islâmicos num canto e não deixar com que eles saiam. É como se eles fizessem um pequeno campo de concentração, quase. E o Kirchner tem que intervir nessa radicalidade do governador do Texas. E questão de imigrante, a gente sabe que o Trump está envolvido. Tem umas críticas que ferem direto a ele. Ele está tomando para ele, mas não é ridicularizar. São críticas válidas, eu acho que são críticas pertinentes, e que ele se irrita com essas questões. Ele não queria que tocassem coisas que são calos para ele. É isso que eu acho. Tipo, o cara não tenta ser uma forma de Trump, não tenta ter uma figura Trump ali no meio, nem que seja um assessor ou alguém. De forma nenhuma, a figura do Trump é retratada na série, mas os seus interesses acabam sendo trabalhados ali. Aquelas coisas que ele às vezes é contra, às vezes ele é a favor, algumas coisas acabam coincidindo ou intencionalmente sendo usadas na trama, porque afinal são relevantes, são assuntos relevantes, estão em destaque, e isso sendo tratado na série também vão ter destaque, vai ser relevante o debate em outra mídia. É isso que eu vi. Entendi. Então foi um pouco de aumentar um pouco, né? Aumentar um pouco na matéria e é outra questão do ego gigante do Trump. Fora isso, eu acho a série, os debates que ela trazendo, muito importantes, tá ligado? Não é que você tenha que concordar com tudo que a série põe, porque isso às vezes é impossível, principalmente hoje em dia que o povo tá com os nervos à flor da pele. Qualquer coisa é: ai meu Deus, você tá me atacando, ai vou atacar você de volta. Ninguém quer parar pra debater com calma, e é justamente essa a posição do Kirchner. Mesmo ele sendo humanitário, às vezes ele tem que ter decisões que são um pouco contra o que ele mesmo gosta, ou que acredita, pelo bem de manter o governo em andamento. Ele tem que fazer alianças com um político de um partido X ou partido Y, mas ele sempre tenta pelo caminho do meio, ele sempre tenta pelo que ele acredita. Ele, na questão do debate do desarmamento, ele acha que não é que os americanos não tenham que ter direito às armas, só que ele que tem essa coisa meio idealista, e a esposa dele, que sempre trabalhou com essas questões de assistência social, ela trabalhou com o público, ela tem essa coisa de atender pessoas que foram vítimas de agressões, atender pessoas que vieram de drogas, que são de comunidades, atender latinos e negros e não sei o que são comunidades às vezes relegadas a guetos, aquelas coisas que a gente vê por outras séries. E quando essa questão do desarmamento vem à tona, ela é a primeira o posicionamento dela. Isso é até ruim pro governo, porque televisionam isso, outros políticos usam isso para ir contra Kirchner, até que ele vai se posicionar contra isso também, que ele não quer que os americanos não tenham direito à defesa, ele só quer que as regras para compra de armas sejam mais rigorosas, pessoas com antecedentes criminais sejam checados, porque muitos estados não se checam isso, ver se a pessoa já tem algum acidente com a arma, se ela tem treinamento, essas coisas. Ele só queria tornar mais rigoroso, para que, não é que ele queria tirar o direito à defesa dos americanos, só que aí gera aquele debate extremista: não, ele quer tirar meu direito. São questões que também tem na série, porque a série, como eu disse, ela é uma série com um teor político forte, mas eu acho que o bacana dela é ela saber tanto trabalhar este lado dramático do peso nas costas, a política, quanto trabalhar o suspense conspiratório. A cada episódio você vai vendo a série, e quando vai chegando perto do final do episódio, vai aparecendo aquela coisa, aquele cliffhanger, aquela coisa para dizer: ah, assista o próximo. E mesmo ela sendo uma série Netflix, ela não é uma série original Netflix, ela é uma série da Netflix em parceria com a ABC. A Netflix disponibiliza os episódios depois que eles foram exibidos na ABC. Então o formato comum que a gente acostumou da Netflix, que é episódios ou uma série curta com a temporada completa, essa série trabalha de forma diferente. É semanalmente, às quartas-feiras, aqui a gente recebe um episódio novo. E aí a gente vai acompanhar como a gente acompanhava séries mais antigamente. Então o formato dela pede aquele cliffhanger no final, pede aquela virada e você fica, eita porra! Cadê o próximo episódio? Você quer assistir? Ela te prende. Mesmo que alguns considerem ela boba ou sei lá, como a própria matéria chegou a destacar, que ela não é uma série profunda, mas ela sabe te prender. E a pessoa lá que chegou a fazer seus comentários meio maluco, ela mesmo reconhece que a série te cativa. E não tem como não cativar. É, essa série ela apresenta uma situação extrema, em que praticamente o governo é totalmente dissolvido nesse ataque terrorista e é colocado um cara lá que não tinha a visibilidade que todos os que já estavam lá ocupando seus cargos, exercendo suas funções políticas e públicas lá tinham. Eu fiquei imaginando como deve ser a vida dele, não deve ser fácil estar nessa posição, nesse cargo importante. E também a forma como ele chegou lá, por ter sido totalmente inusitada, tá, ele tinha o cargo, mas eu imagino que ninguém espera que essa posição, essa função que ele tem vá ser usada algum dia. Por mais difíceis que sejam, que seja a convivência no mundo hoje, não é no mesmo contexto de Guerra Fria. Então eu imagino que ele deve enfrentar muita intriga, ter que lidar o tempo inteiro com intriga política acontecendo, com a gente querendo tirar ele do cargo. Eu não sei também se ele está satisfeito com a posição em que ele foi catapultado do dia para a noite através do infortúnio que acontece lá. E como é que ele lida com isso tudo? Ele tá satisfeito com a posição em que ele tá? Tem gente lá que tá tramando a queda dele por questão de afinidade ou de divergência política? Acredito que sim, pelo que você comentou da questão das armas e da exposição midiática que ele sofre com algumas das visões dele e políticas dele, né? Sim, você acertou em cheio a dizer que é uma questão extrema, e porque é mais extremo que isso, eu acho que impossível, porque o Kirkman, ele estava exercendo um cargo político, mas ele não foi eleito. Ele nunca foi eleito para nada. Ele foi escolhido secretário de urbanismo lá. Ele só cuidava dessa parte. A rejeição dele é inicial, é justamente por isso. As pessoas começam a dizer: descobri que o senhor teria sido demitido. E o que é que faz você, então, ser competente para o meu cargo, se você ia ser expulso desse governo? Será que você é o presidente que a gente precisa neste momento? Você vai aguentar o tranco? Todo esse tipo de coisa questionado por pessoas de dentro da equipe. Tanto que tem personagens como o Seth, que vem a se tornar o secretário de comunicação dele. Ele era um jornalista de dentro da parte lá do gabinete presidencial. Só que o secretário morreu, o secretário de comunicação estava dentro do Capitólio, morreu. E é outro cargo que estava vago. Vagou cargo feito a porra no governo, já que ele é o único sobrevivente importante. Ele conversa com esse Seth, e o Seth começa a conversar com ele, tipo, no banheiro. Que, eu não acho que o Kirkman tenha preparo, eu não sei. E o Kirkman tava dentro de uma cabine. Tipo, ele tem uma crise, ele tava respirando, parado dentro da cabine de banheiro, tá ligado? Aquelas cabine de madeira de filme que a gente vê as pessoas lá, vai pro vaso. Ele tava dentro. E o cara tá falando com uma pessoa, conversando, sem saber que ele tava conversando com o Kirkman. O Kirkman tava respondendo, e na hora que ele vê com quem ele tava falando, ele, eita peste, tô falando com o presidente, me leiei. Aí o cara agradece a sinceridade e depois ele acaba dando cargo pra esse Seth. Ele é meio indiano, uma coisa assim, tipo, ele é de família de imigrantes e tudo mais. Até quando tem as questões dos imigrantes mesmo, ele se vê neste debate junto, porque ele sabe o que é ser imigrante. Mas é isso, você vê que até pessoas pequenas dentro do governo já estavam desacreditadas dele. Então o desafio é, primeiro, ele tem que aceitar essa questão, porque ele realmente é isso, ele vai poder abrir mão disso por uma eleição, se ele quiser, ou pegar esse governo dessa forma e tentar conseguir. Aí você vai ver a dificuldade dele com a família, que é levado direto pra Casa Branca, depois lá pra ele assumir essa culpa, tá protegido, vamos lá, o serviço secreto vai proteger todo mundo. E ele tem a vida dele toda mudada, a filha dele vai pra escola de segurança, o segurança tem que botar a filha dele pra escola pra dentro primeiro, antes das outras crianças entrar, cheio de coisa, a vida dele vira de cabeça pra baixo. E ele tem que se aceitar essa questão primeiro e parar pra depois, pronto, agora eu tenho que enfrentar o mundo, porque o mundo vai estar todo contra mim. E vai estar, porque a imprensa, como eu disse, pega no pé dele, ele nunca foi eleito, ele seria demitido. Aí depois que ele mostra potencial, acontece outra coisa. Aí um discurso dele repercute de forma errada. Aí acontece esse caso com os imigrantes, quando o Al-Sakar, que é a célula terrorista lá, assume o problema. Aí ficam governadores dos estados, alguns apoiando ele, alguns não. Aí tem que convencer os governadores, porque o Capitólio não tem senadores e não tem os deputados. Os deputados e os senadores têm que ser eleitos. Os senadores são indicados pelos governadores e os deputados são feitos, são eleitos de forma indireta lá. Aí ele tem que formar esse novo grupo. Aí ele precisa do apoio de Hoogstraten, que foi a sobrevivente, que ela vai ser a chefe dos deputados, a presidente da Câmara dos Deputados. Ela é a única deputada antiga. Então ele tem que fazer amizade com essa mulher. Ela é uma pessoa que aparenta ser do bem, mas tipo, ela não sabe se pode confiar no Kirkman. Então ela fica dando um passo pra frente, enquanto você vê ela dar um passo pro lado, querendo também a posição do presidente. Ela não acha que ele tem preparo. Aí você fica vendo várias situações que põe Kirkman em checkmate, ele tem que se virar com isso. É sempre uma dificuldade. Sempre você vai ter dois problemas na série. Tipo, o episódio vai tratar uma dificuldade pro Kirkman e uma dificuldade pra Wells. Sempre vai ter uma dificuldade pra cada um dos dois. Pro núcleo investigativo e uma pro núcleo político. Seja problemas pessoais, como a gente acaba tendo mais pra frente. Ah, descobrem que talvez o filho dele não seja filho dele. Aí, porra, meu Deus, aí. Pô, o presidente não consegue controlar a própria mulher. E aí, começa a mídia fazer de tabloide a coisa, sabe? Especular e trazer isso pro núcleo familiar. E o filho nunca soube que ele poderia ter sido filho, ser filho dele ou não. Que a mãe dele casou grávida. E aí, o filho é do pai ou não é? Ele não teve a chance de conversar com o filho. Aí o filho ficou sabendo o porquê da imprensa. São várias bombas pra Kirkman lidar. E tipo, todos os núcleos, os atores são muito bacanas, trabalham muito bem. E eu acho que a história não se vende somente pela questão política ou pela questão de suspense. São esses três pilares, o drama, a política e o suspense. Ela vai lhe prender se você der a chance de assistir um episódio. Se você não assistir um episódio, dois, e não gostou, aproveita, vai ter outras séries pra se assistir. Mas ela é uma série semanal e ela deve acabar por agora. Era isso que eu acabei não explicando bem lá no início, porque ela começou, teve alguns episódios no final do ano passado, ela teve uma pausa de um mês, depois ela retornou, e ela finalizou a primeira temporada agora com 21 episódios no dia 17 de maio, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, esse episódio está chegando próximo à data de publicação deste podcast. Então, quando você estiver ouvindo, se você estiver ouvindo próximo à data de publicação, esse é o episódio final da série, da temporada, deve ter saído uma semana antes ou exatamente na quarta-feira desta semana. Mas é isso, a temporada está finalizada e você pode ver sem medo. E ela foi garantida uma segunda temporada. Fico com medo de não ter mais temporada. Depois do Sense8, dá até... Pode ficar tranquilo que essa vai ter. Pois bem, senhores, essas foram as nossas indicações de hoje. Três séries com climas um pouco diferentes, mas que com certeza irão, se você der a chance, te agradar de formas diferentes. Senhor Airechu, quem tiver gostado do episódio, quem tiver a fim de falar conosco, se já viu a série, se já conferiu uma outra série, se gostou, se concorda ou se discorda conosco, como faz? O ouvinte pode entrar em contato com a gente diretamente pelas nossas redes sociais, a gente está no Twitter, ou também ele pode mandar um e-mail diretamente para o podcast através do contato@multiversox.com.br ou comentar na postagem do episódio, na seção de comentários através do Discos ou do plugin do Facebook. O Airechu chegou a comentar que estamos no Twitter, e para quem quiser falar com a gente no Twitter, como faz, senhor Júlio Barcelos? Bem, o ouvinte, ele pode entrar em contato conosco lá no Twitter. Eu estou lá com @juliobarcelos com dois L's. O Airechu está lá como @_Airechu. E o Capitão como @capacebarros. CAP Ace Barros. Temos também o perfil do próprio blog lá como @multiversox, comandado pela querida Holly. Então você pode entrar em contato com qualquer um de nós aqui por lá. Estamos ao aguardo aí. Estamos ao aguardo do seu comentário. Então, se você gostou, Se você não gostou, se você concorda, se não concorda, fale conosco, que sua opinião é muito importante. Então, senhores, encerramos nossa transmissão por aqui e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau, pessoal.